Sabe que eu te deixo parceiro no escuro e nós pode rebolar. Tirei o short, se amarrou no meu decote. Sabe que eu te deixo parceiro no escuro e nós pode rebolar. Tirei o short, se amarrou no meu decote. Sabe que eu te deixo parceiro no escuro e nós pode. Vai novinha, sem se apegar. Toma, toma, vai novinha, não vou namorar. Toma, toma, vai novinha, ai, ai, ai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na vagina, sem se apegar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai novinha, ai, ai, ai. Não procura o W não, bitch. Não procura o L7 da ZN não. E nem de idade, porque nós está em outro planeta, né? É só mais uma do trio MCW, DJ Dage e DJ L7 da ZN, tá?